encontrar pra depois amar. Eu não posso ser teu por inteiro. Vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nós. Se vai ser pra sempre ou só passageiro. Vodka Slow, a mistura que eu gosto. Safadão, Viveira, C Bahia. Seromo Cueca, Serjão. Moça Flor diz, diz que a mulher era agora. Top! É porque quando alguém quebra a cara com a dor, fica tão assustado com a dor, feito animal, ferido com medo. Por isso que eu te entender. Não é que eu não queira você, só estou dando tempo que é pra não errar outra vez. Eu não quero outra pessoa pra fazer o que ela fez. Entenda, lá do jeito que tá, a gente se encontra pra depois amar. E ainda não posso ser teu por inteiro. Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre, eu sou passageiro. Por enquanto, deixa tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois. Ainda não posso ser teu por inteiro. Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro. Tempo é quem vai dizer nós. Se vai ser pra sempre, só passageiro. Não tô a fim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar, por enquanto eu não quero. Vocês cantam! Aqui está o Paredão Moleca Doida, botando no 14 sempre. Mais alto, mais alto, mais alto! Você de bobeira, sem ninguém na gelada. Diga, diga. Agora se extrair de camarote, eu bebendo gela. Curtindo na balada, só dando pirate. E você de bobeira, sem ninguém. E todo mundo joga a mão em cima e diz: vai, safadão, diga. Coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pede pra voltar. Canta! Destrui os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Quer saber? Vamos lá! Você merece. Joga em cima, Jurerê. Você está aí de camarote. Eu bebi do céu. E tomando esse rock, curtindo na balada, só dando. E você envolver assim. Agora você está aí de camarote. Eu bebi do céu. Olha que só dando pirote. E você envolver assim. Ninguém na geladeira. Thank you. lá, minha moleca doida. Mostra quem manda em Barca Arena. Volta assim, olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu expresso, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, e me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Olha que não me ligou. Deixa eu solteiro, não sofro de amor. Pega o litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brigou, brigou. Pode resolver. Vou tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Que não me ligou. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Ela que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Deixou solteiro. Galeguinho, olha que o mundo dá volta se olha eu. Mas agora pela vida, aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego. Eu tô solteiro, renovado. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim. O que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Olha, me deixou solteiro. Não sofro de amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim. E que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. Não sofro de amor. Moleca doida, não adianta copiar. É sucesso em todo o Pará. Minha maldade com vontade chega encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, ah, ah, ah, ah. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar tão bem. Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Demora ir pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. Ir pra escandalizar. Dar a volta por cima. Não vou parar até te ver. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, ah, ah, ah, ah. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Demora ir pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. Ir pra escandalizar. Dar a volta por cima. Não vou parar até te ver. Maldade com vontade, te encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Paredão Moleca Doida, botando no 14 sempre. To a higher place. Space. I want you to be my friend. never make it to the wild end. Show me to a higher place. Sucesso em todo o Pará. Yeah.